Deus lhe deu. Desfilando em Copacabana, desfilando em Copa, desfilando em Copa, bacana. Você já fez o que bem quis, até já se tornou uma miss. Você, hein? Quem imaginaria? Você, quem admitiria? Desfilando em Copacabana, desfilando em Copa, desfilando em Copa, bacana. Chega todo dia na praia às 11, menos duas partes, o resto é bronze. Só eu sei, hein? Quem imaginaria? Você, quem admitiria? Desfilando em Copacabana, desfilando em Copa, desfilando em Copa, bacana. Foi desfilando em Copacabana, desfilando em Copa, desfilando em Copa, bacana. Na praia às 11, menos duas partes, o resto é bronze. Só eu sei, hein? Quem imaginaria? Você, quem admitiria? Desfilando em Copacabana, desfilando em Copa, desfilando em Copa, bacana. Desfilando em Copacabana, desfilando em Copa, desfilando em Copa.